Na Excelsior, a cidade você, a notícia na hora certa, o bom gosto musical, ZYK 695, ondas médias, 780 kHz, ZYE 969, ondas curtas em 31 metros, 9.585 kHz, uma emissora do sistema Globo de rádio, Excelsior, a informação de São Paulo. O seu domingo vivo. 780. Excelsior, rádio ativa. 2:35. Muito som, bastante balanço, um pouquinho de lenta, informação numa boa. Eu também estou ligado no embalo jovem da máquina. Excelsior 780. Na hora do futebol, o ritmo da melhor equipe esportiva do país entra na jogada. Nos 1100 da Rádio Globo São Paulo, uma nova fórmula de fazer futebol. Máquina certa, 2:41. O novo visual em tênis. Montreal está no pedaço. Um novo dia amanheceu, é uma promessa de tanta paz. Viver sempre feliz, espelhando a alegria de um raio de sol. Uma certeza vai surgir dentro de cada um de nós. Vida é arte. Procure viver em liberdade perfeita. Conheça a PL. Fone 700730, São Paulo. Os sons espaciais das discotecas num LP super dançante. Disco Very Espacial. Som livre, já à venda. LP Excelsior, a máquina do som. Volume 7. 780 cilindradas de balanço na Excelsior. Patrick Gimbe. We'll be right back. balanço do suíço Patrick Givet, Got a Feeling. Olha aí, moçada, até as 4 da tarde, a oportunidade de vocês levarem graciosamente um LP Disco Mix. É só dar um toque para o 825-1132. Atenção que somente para este aparelho é válido o seu telefonema. 825-1132 até as 4 da tarde. Você diz apenas o nome desse conjunto. O Jorginho Chamberlain, entre 4 e 5 e meia, estará relacionando aqui o nome dos 100 ganhadores desse LP. Excelsior, audiência premiada. 2h46. A hora e a vez do romantismo na máquina. Robin Gibb. Oh, oh, darling, please believe me. Never do you no harm. Believe me when I tell you I'll never do you no harm. Oh, darling, if you leave me never make it alone. So believe me when I beg you, don't you ever leave me alone. Leave me alone. When you told me you didn't need he broke down and cried. When you told me you didn't need me anymore, well, you know, I nearly broke down and died. Oh, darling, if you leave me, Robin Gibb, Oh Darling. Dobradinha, Excelsior. I may be climbing on rainbows, but baby, Excelsior, audiência premiada. Excelsior 780. Penso, logo existo. A angústia é a reação ao perigo. Você sabe quem disse isso? Foram Descartes e Freud. E agora você pode saber por quê. Chegaram os pensadores em livros e fascículos com as obras dos homens que com suas ideias mudaram os rumos do mundo. O primeiro é Platão. Depois virão outros pensadores, desde Sócrates até os contemporâneos. Lembre-se, uma pessoa é mais respeitada pela sua cultura. Procure já nas bancas os pensadores. Um livro e um fascículo por apenas 15 cruzeiros. Um lançamento Abril Cultural. Liga o negócio aí. Tá ligado. Tenho 22 anos e essa moto aqui tem 750, quer dizer... Saiu Geração Pop. Olha, eu achei que Geração Pop tá legal. Geração Pop tem muita morte, uma tremenda turma de morte. Se você acredita, Geração Pop tá a favor no duro. Geração Pop, a primeira revista da cidade. Corre nas marcas, é só três cruzeiros jovens. Olha, lançado esta semana nos Estados Unidos. It's over, well over, in my mind and in my heart. It's over, well over, but then again, it didn't have a good start. You tell me, try sell me, it could have been all I ask. It's over, well over. Yes, there it flows away, a distant past.